A Voz da Alegria, todas as sextas-feiras, às 17h30, estará convosco para tornar o vosso início de final de semana mais leve e feliz. Alegria, como eu não vou de vida, alegria. O que vos prometemos são 30 minutos de vozes alegres, de histórias com final feliz, de momentos bons que partilhamos com todos vós. Aqui só haverá alegria. Alegria. I see a spark of life shining. Alegria. Esperança. Encontro. Partilha. Sorrisos. E emoção. Daquelas que nos enchem e aquecem o coração. A Voz da Alegria está no ar para vos proporcionar 30 minutos alegres e autênticos. Para todos os que nos escutam, já sabemos que aqui só haverá alegria. Este programa será um programa dedicado aos novos ministros da Palavra, exéquias e distribuição da comunhão da Unidade Pastoral de Oliveira do Hospital. Os novos ministros serão instituídos este domingo, na Sinova, em Coimbra, pelas 16 horas. Será um dia muito especial para todos os ministros que estão hoje neste nosso programa. Temos connosco o Alexandre Martins. Olá, Alexandre. Olá. A Ana Lobo. Olá, Catarina. A Isabel Silva. Olá. Olá. O João Andrade. Olá, Catarina. A Maria José Freixinho. Muito boa tarde. O Marco Gonçalves. Boa tarde. E serei eu também, ministra Catarina. Temos também a acompanhar-nos o Sr. Padre António, que foi o nosso verdadeiro impulsionador para este aprofundamento de fé que todos nós sentimos durante o curso 1. Para chegarmos até aqui, fizemos um percurso de um ano e meio de curso. Foi uma caminhada longa que, acima de tudo, nos trouxe aprendizagem, fé e um grande sentido de partilha e de serviço. Vou começar por falar com o Sr. Padre António e peço-lhe que partilhe connosco a importância deste momento para a nossa paróquia. Foi importante para a nossa paróquia e para a nossa Diocese de Coimbra, porque tivemos uma experiência de descentralização da formação. Foi um esforço que fizemos para podermos ter este curso no nosso espaço geográfico e depois penso que, ao início, algumas reservas e dúvidas da Diocese de Coimbra, mas que no final resultou como modelo para atividades futuras. Então, dizer também que este momento mostra a importância dos leigos na vida da Igreja. O leigo, o cristão, o batizado, tem uma missão fundamental na evangelização, na transmissão da fé. O que é que se pede a estes novos ministros que vão ser instituídos no domingo? Pede-se humildade e serviço. Humildade de coração e uma disponibilidade para o serviço da comunidade, sem reivindicar vantagens pessoais ou interesses pessoais ou reconhecimentos honoríficos. É servir a Cristo e à comunidade ao estilo de Cristo, que é na humildade e no serviço. Então eu diria também que aparecem ministros leigos porque há crise de padres. Aqui há uns quantos anos não era necessário porque havia muitos padres. Falta padres, crise de padres. Então há também uma oportunidade para a Igreja se reconhecer como Igreja. Então aparecem leigos a poderem transmitir a fé, a serem instrumentos de evangelização na Igreja. Ou seja, há um momento de crescimento na fé que vai depender dos nossos leigos, e de modo concreto leigos, quer dizer, batizados, cristãos, e concretamente destes irmãos e irmãs que estarão ao serviço das nossas comunidades para animar a fé dos outros. Então, oxalá o Senhor vos abençoe e faça de vós instrumentos, evidentemente, de Cristo na vida das nossas comunidades. Obrigada. E agora a cada um de nós, começando pelo João Andrade, que foi o nosso condutor todas as segundas e quintas-feiras, uma vez que o nosso curso decorreu em Candosa e precisávamos, por isso, de nos deslocar. João, partilha-nos, em primeiro lugar, o que te levou a aceitar este desafio. Como vou aceitar este desafio, foi como membro praticante e ativo na paróquia da Oliveira do Hospital, e com o relacionamento que há e a amizade com o Padre António, que eu lhe agradeço também ter confiado em mim para este serviço, assim como fez o convite. É certo que ao princípio ia um bocado a pensar que era mais curtinho, que era só para distribuir a comunhão, mas depois onde apercebi-me que seria o curso mais intensivo, e foi muito bom para a minha formação, e para a nossa formação neste caso, o que agradeço, porque foi ano e meio muito cansativo, depois de um dia de trabalho, nós passámos o Covid, passámos o mau tempo, passámos o inverno, mas vencemos. Também a avaliação era contínua, porque foi quase um curso universitário, com avaliações e muito trabalho e exigências também, não foi nada facilitado, também para aquilo que nós vamos empenhar e para os conhecimentos que temos de ter, e no fundo deu para agora servir, como disse o Padre António, como leigo, servir sem protagonismos o povo que necessita de uma palavra de Deus, e nós vamos ser este instrumento para com eles. Muito bem, João. Ana Lobo, antes de aceitares o desafio, houveram momentos de hesitação, com certeza, mas houve algo mais forte que te levou a aceitar, verdade? É verdade, Catarina. Houve efetivamente muitos momentos de hesitação antes de aceitar este convite que nos foi formulado pelo Sr. Padre António, porque a nível familiar eu tenho uma criança pequena que exige mais cuidado e mais atenção da minha parte. Também a nível profissional eu aceitei um novo desafio de trabalho, e como tal também me requeriu da minha parte um esforço mais acrescido. Mas efetivamente resolvi aceitar este convite não só porque quis aprofundar os meus conhecimentos a nível de teologia, a nível bíblico, porque entendo que é algo que me estava a fazer falta. Ouvirmos a palavra de Deus é importante, mas também é importante depois podermos refletir sobre ela e percebê-la. Acima de tudo, o que me levou a aceitar este convite foi a vontade de continuar a servir. Eu já servia enquanto catequista. Tive algum receio, e como é óbvio terei ainda esse receio, de que nós estamos depois na primeira linha, e não sei até que ponto é que terei ou não habilidades para cativar depois os nossos paroquianos, mas como é óbvio foi um desafio que eu aceitei com muito bom agrado, porque acima de tudo a nossa grande missão, a minha e a vossa, é evangelizar, é levar a palavra de Cristo, é levar Cristo a quem não o conhece e a quem o conhece pouco. Muito bem, Ana. Maria José, quando nos demos conta já estávamos de facto no primeiro dia de formação. O que sentiu naquele primeiro dia? Senti uma expectativa grande em relação aos conteúdos programáticos. Ânsia de saber, conhecer, aprofundar. E, simultaneamente, um enorme sentido de responsabilidade em relação ao serviço a prestar futuramente na Igreja. A questão interior era, e ainda é de certo modo, Senhor, serei digna desta missão? É este o caminho que me está destinado? Mas dominou-me, sobretudo, um sentimento de humildade e de confiança. Quando no primeiro dia de aulas chamaram pelo meu nome, respondi instintivamente, eis-me aqui. De tal modo estava e estou empenhada que hoje, e terminada a formação, continuo aqui com o coração cheio. Tão bom. Marco, houve momentos também de hesitação, de incerteza durante a formação e que te fizeram pensar que talvez o chegar ao final do curso não fosse possível. É verdade, Catarina, houve muitos momentos de hesitação. Temos uma filha em comum, pequena, que merece toda a nossa atenção, no sétimo ano rigoroso, mas mesmo assim tive uma vontade enorme de me querer crescer espiritualmente e pessoalmente. Claro que houve dificuldades a nível pessoal, também profissional, mas nós, com a ajuda da família, conseguimos ultrapassar essas dificuldades, e com os nossos colegas. E obrigada, Marco, porque é graças a ti que eu também estou aqui neste curso. Ainda bem. Isabel, partilha connosco de onde veio essa força maior de iniciar e finalizar esta formação com todos os esforços pelo meio. Essencialmente veio do chamamento de Deus, porque desde muito nova eu sinto esse chamamento. Lembro-me que quando era criança e andava na catequese, a dada altura senti o chamamento de Deus e assim, pensei para mim, estava numa missa, numa celebração, e ponho-me a pensar assim, um dia também quero ser catequista, eu vou ser catequista, eu quero ensinar a palavra de Deus. De bem, ou seja, tinha pai 6, 7 anos, estava no primeiro, segundo ano, e lembro-me de estar na igreja a olhar para a imagem de Jesus Cristo na cruz e dizer assim, um dia eu vou ser catequista, eu vou levar a palavra de Deus às crianças e aos jovens. E a realidade é essa, que até hoje, após o crisma, sou catequista. Depois, essencialmente, tenho sentido essa presença de Deus em mim, mesmo até porque a minha caminhada de vida não tem sido fácil. Tenho tido muitas pedras pelo caminho, mas sinto que na hora H, Jesus, a Cristo, Deus está lá, ilumina-me. E, dada a altura nesta formação, agora na parte final, houve muita insistência, ou seja, a gente começa a perder as forças, começamos a ficar cansados, porque também o trabalho, ou seja, irmos para uma formação ao final do dia exige, ou seja, levantamos muito cedo, depois temos um dia cansativo de trabalho, temos família, casa para cuidar, depois ainda temos umas horas longas pela noite. A dada altura senti-me esgotada, mas fui ao encontro a Fátima e trouxe lá as forças. As forças, encontrei-me com um padre carmelita de Fátima e ele fez-me jurar, digo-vos, fez-me jurar assim: tu, Isabel, estás quase na parte final, tu não vais desistir. Dê o que der, faças o que fizeres, mas tu não desistes. E isto eu até já tinha comentado com alguns colegas, como o caso da Ana, que já lhe tinha dito: Ana, eu não desisto porque simplesmente um padre me disse: Isabel, tu faças, encontra a força, Deus vai estar contigo no teu caminho, podes ter certeza que tu não vais desistir, há de chegar um momento que tu vais encontrar essa força. E realmente encontrei essa força, e tanto que é que acabámos a formação, estamos aqui, é verdade. Obrigada, Isabel. Alexandre, no decorrer da formação, o que é que mais o marcou? É sempre difícil escolher o mais, não é? Mas, tendo que o fazer, eu diria que foi uma tomada de maior consciência da Sagrada Escritura. E, portanto, perceber as interligações, todas as relações, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, o Evangelho. Essa foi uma redescoberta e um aprofundamento que nunca termina, obviamente, mas que me marcou profundamente. E, portanto, uma maior consciência também do nosso papel enquanto leigos na Igreja de hoje. E também não posso aqui deixar de referir que também marcou o grupo, tanto este, que é extremamente unido, mas também todos aqueles de Tábua e Arganil que connosco fizeram esta caminhada. Muito bem. Senhor Padre, acompanhou de perto sempre esta nossa caminhada. O que nos consigo partilhar do que foi sentindo da nossa parte? Eu fui sentindo que este grupo era um grupo excelente. Em tanto a capacidade, como o caminho de fé, como possibilidade de virem a aproveitar esta formação. É verdade que alguma vez senti essa dificuldade que aqui já se falou, que é as dificuldades do caminho. De algum modo até me senti retratado, porque eu sou padre, mas para mim as coisas não são fáceis, também é preciso lutar, é preciso superar, é preciso vencer. Mas senti também que tinham confiança em Deus e que estavam aqui com algo de bom e que isso espero que venha a dar frutos. É verdade que os nossos candidatos, os que estão aqui, não é que sejam pessoas especiais, excepcionais, que fazem tudo bem, impecáveis, que, se quiser na linguagem teológica, que nunca pecam, é tudo, que são santinhos de pôr no altar, não. Pessoas como as outras, mas com fé, com sentido de vida, com sentido de querer servir a comunidade, de servir a Cristo, penso que são pessoas que vão desempenhar muito bem a missão que lhes vai ser confiada. Continuamos a confiar em si. E agora vamos ficar com um momento musical. Refrescantes, reconforta a minha alma e conduz-me por seus caminhos, por amor do seu nome, por amor do seu nome. Conforta o meu sofrimento, meu Senhor e bom pastor, meu Senhor e bom pastor. Bom pastor, meu Senhor e bom pastor. Senhor, o Senhor é meu pastor, nada me falta. E agora que o momento chegou, ou está a chegar, porque é já este domingo que seremos instituídos, estaremos dispostos ao serviço à comunidade. Vamos partilhar o que sentimos todos neste momento que chegamos ao final. João. Já, neste momento o que eu sinto já é um dever cumprido, porque depois de tanto esforço, tanto luta, é certo que mais minhas colegas que tinham a vida familiar, eu não tenho tanto isso, mas de qualquer maneira depois de um dia de trabalho, chegar a casa e então num inverno, que tanto apetecia passar na lareira, e lá íamos nós, porque as aulas eram até às 11h30, que não era fácil. Mas este momento é um momento, pronto, de alegria, de agradecimento, porque Deus assim esteve connosco, a ajudar-nos. Quando nós estávamos mais em baixo, levou-nos. Quando tínhamos alguns problemas com alguns professores que queriam ser mais rígidos, nós conseguimos contornar, e havia ali uma mãozinha que nos dava, e eles contornavam isso. E agora este sentimento de ajuda. Também eu tive uma coisa que vou partilhar, que durante, assim que terminei o curso, fui a Israel visitar toda a formação bíblica que tivemos. Eu estive nos sítios e vivi totalmente diferente. Para mim foi uma experiência superior, não consigo explicar, certos sítios onde estive, para aquilo que nós aprendemos, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eu, quando estava lá, disse assim, eu estive aqui, eu aprendi ali, e tínhamos uma guia que nos ia explicando, e aquilo que ela nos ia dizendo, eu vivi isso, vivenciei nas aulas, e estava ali a vivenciar. Era uma aula teórica, saí de umas aulas teóricas para umas aulas práticas, no fundo. E isso hoje dá-me talvez também uma grande ajuda para o desafio, porque assim, nós ainda estamos numa nuvem, ainda não chegámos ao terreno, porque agora estamos todos na teoria. Agora, a primeira vez que a gente estiver em frente a uma assembleia, vamos ver como é que isto vai acontecer, tanto a nossa doação a eles e como é que eles nos vão receber, e depois o feedback que vamos ter, né? Por isso o Padre António vai nos dizer como é que as pessoas nos receberam, se gostaram ou não, continuar. Mas neste momento a nossa partilha e o nosso trabalho é continuar a dar o nosso testemunho e as atribulações que a nossa Igreja está a ter, tentar desmistificar um bocado isto tudo, e como leigos dizer, não, nós estamos aqui, nós somos crentes e continuamos, somos fiéis e continuamos, porque é a fé, nós temos que ter a fé que nos salva, e nós é a nossa fé que estamos aqui, e é isso que vamos transmitir. Muito bem, João. Ana? Olha, Catarina, eu pegava se calhar em parte ali em algumas palavras de João, porque efetivamente eu sinto-me muito satisfeita, sinto a nível pessoal uma autorrealização muito grande, porque foi realmente com muito sacrifício que todos nós, não só eu, todos nós conseguimos durante um ano e meio, segundas e quintas-feiras, chuva, frio, sol, lá vamos nós até Candosa. Foi realmente um percurso muito difícil, ao fim de um dia de trabalho, estar a ouvir falar de temas tão complexos como é a Palavra de Deus e conseguir absorver os conhecimentos necessários. Portanto, a palavra que eu tiro realmente é a satisfação. Mas fico também agora neste sentido, já que a pergunta que tu nos colocas é o que é que sentimos agora neste momento. Neste momento estamos perante um desafio. Agora estamos na incerteza. Vamos ver como é que vai correr este nosso percurso. Vamos ver quais são as nossas capacitações e habilidades para conseguir levar a toda a comunidade a Palavra de Deus. Neste momento estou um bocado, pronto, curiosa para saber como é que é, como é que não é. Portanto, sinto realmente que fizemos caminho, acima de tudo fizemos uma equipa, penso que de trabalho, que se tornou muito amiga, muito unida, e quanto mais não seja, já valeu tudo a pena pelos conhecimentos, mas ainda mais valeu a pena por estarmos todos aqui reunidos e por termos cimentado as nossas amizades, os nossos conhecimentos. Tão verdade. Maria José. Antes de mais, eu sinto uma gratidão enorme pela oportunidade que me foi concedida e sinto uma alegria imensa por ter conseguido, a par dos meus colegas, concluir esta exigente etapa. Tratou-se, como já aqui se disse, de formação séria, rigorosa, pós-laboral, que obrigou a inúmeras cedências e sacrifícios sob o ponto de vista familiar e profissional ao longo de um ano e meio. No entanto, assinalo como uma graça a cumplicidade que cresceu entre todos os colegas, a motivação e o apoio recíprocos que foram tão importantes para que ninguém caísse em desânimo e para que superassem as dificuldades que encontramos. Sou hoje uma cristã mais esclarecida e serena, tornei-me mais consciente e sensível para perceber a presença de Deus na minha vida. Na verdade, sinto-me mais próxima de Deus e de Cristo e mais amada. Estou também mais capaz para servir a Igreja, que passei a conhecer melhor, graças a esta formação. E posso afirmar que tenho uma fé mais robusta. Fiz uma descoberta maravilhosa, que foi deixar-me encantar pela Palavra Sagrada, tendo hoje uma relação íntima com os textos bíblicos que sinto necessidade de aprofundar quotidianamente. Confio mais em Deus. No fundo, considero-me uma pessoa melhor do que antes e mais feliz. Muito bem. Isabel. Antes de mais, sinto um grande alívio. Acho que todos nós sentimos isso. Porque chegámos ao fim desta etapa e também uma grande alegria por termos conseguido finalizar a formação. Sinto uma realização pessoal, porque já uma coisa é nós conhecermos assim uma parte da Bíblia, outra coisa é aprofundar a Bíblia, conhecer a Palavra de Deus, ir à sua raiz, ao seu, digamos, onde tudo começou. O princípio e termos aprofundado a Bíblia, hoje temos uma nova perspectiva, mesmo quando estamos a assistir uma celebração na Eucaristia, ouvimos uma leitura ou um evangelho e dizemos assim, ai, onde é que eu já ouvi isto? Eu já sei interpretar isto. Antes, se calhar, passava-nos assim um bocadinho ao lado, a gente, todos nós sabemos, mas é totalmente diferente termos conhecimento do que não ter conhecimento nenhum. E eu sinto, eu acho que cada um de nós também sente isso, que quando escutamos a Palavra de Deus aos domingos na Eucaristia, toca-nos, e toca-nos profundamente. Pelo menos eu sinto essa realidade em mim, e penso que cada um de nós também, de vós, também o sente. Muito bem. Obrigada, Isabel. Alexandre. Chegado a este ponto é sempre difícil não repetir o que já foi dito, até porque partilho com os meus colegas aquilo que eles disseram. Eu diria que é um misto às vezes difícil de lidar, não é? Porque é uma alegria ter chegado a este ponto e ter participado e sentir este crescimento que acho que todos nós sentimos, sentir-nos melhores cristãos, mas também é um... Tem aqui um outro lado que é o depois, não é? E, portanto, esse depois também me traz alguma apreensão, dúvidas sobre a minha capacidade de o poder fazer, mas pronto, estamos cá, o desafio está feito e temos que o enfrentar. É um bocado esse o espírito que eu sinto agora. Vamos em frente. Obrigada, Alexandre. Marco. Eu sinto-me muito orgulhoso por ter chegado até aqui, uma gratidão e um reconhecimento em relação aos professores que nos ensinaram como interpretar o Evangelho, e eu tenho uma vontade enorme todos os dias quando eu tenho um sentimento, não sei se acontece convosco ou não, mas é uma vontade de beber esta água que é o Evangelho, e sinto-me com alguém, que é com Deus. E tu, Catarina Loureiro? Eu sinto uma alegria muito grande e senti que cresci, que evoluí como pessoa a nível pessoal, a nível espiritual, mas ao mesmo tempo também sinto esse sentido de responsabilidade que o Alexandre já referiu e agora, mas quando me dá assim aquela ponta de medo, eu sei que há alguém mais forte que está sempre connosco e a confiança vem. Bom, e antes de terminarmos o nosso programa, peço-vos que partilhemos com todos os nossos ouvintes uma palavra que descreva esta caminhada de um ano e meio. O João já sabe que começamos quase sempre pelo João. Então vamos lá, João. A palavra é partilha. Ana, serviço. Maria José, compromisso. Isabel, união. Marco, fé. Alexandre, crescimento. Catarina, missão. Senhor Padre, recorremos a si várias vezes nos nossos momentos de dificuldade e tivemos sempre da sua parte uma voz de conforto e, acima de tudo, de confiança. O que nos pode dizer agora e que mensagem nos gostaria de deixar? Penso que o próximo domingo, este domingo, vai ser um momento futuro para o nosso Conselho, para o Conselho de Tabo, para o Conselho de Aganil. Temos 7 novos ministros do nosso Conselho de Oliveira Hospital, 8 de Tábua e 2 de Arganil. No total foram 17 os que concluíram esta formação. E, portanto, um momento de esperança e de futuro, saber que aqui a fé vai ser uma fé viva no futuro. Não é? Ainda que tenhamos dificuldades enquanto a ministros ordenados, a padres, né, concretamente, mas o importante é que haja pessoas que vivam e transmitam a sua fé. Então eu diria que uma palavra para vós é dizer-vos que Deus confia em vós. Deus confia em vós, as comunidades, os padres confiam em vós, não é? E então vós tendes de confiar no Espírito Santo e também tendes um pouquinho de autoconfiança e de alto valor, mas sobretudo confiar no Espírito Santo, porque ele vos ajudará a viverem esta missão com alegria pessoal, com alegria familiar e com uma verdadeira ajuda à fé das nossas comunidades. Então confiança, eu diria que é a palavra mais importante, sobretudo em Deus, e que vocês e vós podeis ter sempre bem presentes no vosso coração. Bem-ajo. Obrigada. Obrigado, Padre António. Obrigada a todos pela vossa presença. Terminamos com uma música do Salmo 23 que nos transmite a serenidade e confiança de que tanto precisamos para colocarmos os dons que Deus nos deu ao serviço da comunidade. Até sexta! Deixa Deus entrar na própria casa, deixa-te tocar. Sua graça entrou em segredo, casa do sem medo. No fundo do ser eu vou encontrar as razões de viver, as razões de amar. É bem dentro de nós que está a raiz que nos faz amar e ser feliz. Deixa Deus entrar em tua própria casa, deixa-te tocar. Graça entrou em segredo, reza-me sem medo. Senhor, Senhor, que queres que eu faça? Tanta coisa me impede de o escutar, me desvia da meta que me propus. Vou ter a recompensa de o deixar entrar, vou seguir o clarão, sua luz. Deixa Deus entrar em tua própria casa, deixa-te tocar sua graça.